sentimento, bebê. A pancada foi forte que eu levei. Já perdoei a primeira, a segunda, tô na quinta vez. Porque eu sinto saudade de você aqui. Quem sofre de paixão perdoa, não termina com uma briga à toa. Você podia melhorar seu jeito, me tratar com um pouco de respeito. Aô, paixão, aô, paixão, você vai infartar esse meu coração. Aô, paixão, aô, paixão, faço bom dessa feira, tem problema não. Aô, paixão, aô, paixão, você vai infartar esse meu coração. Aô, paixão, aô, paixão, faço bom dessa feira, tem problema não. Prefiro a sofrência do que a solidão. De paixão perdoa, não termina com uma briga à toa. Você podia melhorar seu jeito, me tratar com um pouco de respeito. Aô, paixão, aô, paixão, você vai infartar esse meu coração. Aô, paixão, aô, paixão, faço bom dessa feira, tem problema não. Aô, paixão, aô, paixão, você vai infartar esse meu coração. Aô, paixão, aô, paixão, faço ponte safena, tem problema não. Prefiro a sofrência do que a solidão.